espinhos, furando Jesus, curando Jesus. Como pode alguém dizer, darei minha vida por você, só por ti me entregarei e nada te cobrarei. Eu nunca vi amor tão grande assim, doando a própria vida. A morte foi o preço pago pelo meu desprezo, pois agora sei a dor.